Dupla persona, eu me sinto Luke. Ela me acompanha desde o Facebook. Sei o que ela sonha, mina não se ilude. Eu sou casado, eu amo muito minha mulher. Matemático, fiz a subtração de quem ela apresentava. Eu fui ágil, dividi com quem multiplicava o lucro. Meu mano, o copo é chucro. Jogar querendo taça, na pelada ele só joga no campo e vaza. Que várzea, eu vejo aqui vários negros que são farsa e nem disfarça, falando merda colado com parça. Mereça, se bobear, estoura sua cabeça. Mercy, é no mercy, antes que eu me esqueça. Que várzea, eu vejo aqui vários negros que são farsa e nem disfarça, falando merda colado com parça. Mereça, se bobear, estoura sua cabeça. Mercy, é no mercy, antes que eu me esqueça. Quero góticas com tua maracicaia. Eu desprezo picos e você é tocaiba. Manos tão se inspirando nas minhas faixas. Manos querem ser igual João da Arca. Fez carinho na minha barba e depois me beijou. Deitada de lado igual carta de Yu-Gi-Oh. Pera aí, copa, isso aí tu já rimou. É que algumas coisas se repetem com outras pessoas em novos lugares. Eu sei que eu sou mais um nessa merda de cidade. A maldade deles não muda a verdade. Sou um anti-herói buscando humanidade. Baralho de cartas, copa agora é coringa. Tô tocando até em terras vietnamitas. Dinheiro do rap, vou comprar uma marmita. Rimas explosivas sobre coisas dessa vida. Tudo isso faz parte da evolução, certo? Os mais fracos e indefesos são extintos e apenas os mais fortes sobrevivem. Então estou salvo.